DJ Leno, vai nessa no som, garotinho, manda ver! Banda X7. Lembro da gente com arrebentando geral. Fazendo você. De fogo, só tem lugar pra você no meu coração. Aqui no meio do show de iluminação, vejo seus olhos brilhando de emoção. No Águia de Fogo, show profissional. O pop é o pop sem igual. Vem com David Son, Nandinho. Baby, vem pro meu live, vem pro meu live. Show profissional, pop é o pop, não há nada igual. Vem com Ellison, Juninho. Baby, vem pro meu live, vem pro meu live. É o pop Fogo, show profissional. O pop é o pop sem igual. Vem com David Son, Nandinho. Baby, vem pro meu live. Vem pro meu live. Show profissional. O pop é o pop, não há nada igual. Vem com Elison, Juninho. Baby, vem pro meu live. Vem pro meu live. É o pop live. Durante muito tempo em mim

cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei ao chão e eu voltei. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Passou da hora de tomar meu rumo,

Lima. Além de manicure, bota gaia no parceiro. Oh, oh, oh, oh, olha o gordinho da Saveiro. Ela vai fazer as unhas e gastar o seu dinheiro. Sou eu, Eliezer Bruno.

coração. Tchau, amor. Chegou a hora de me despedir e dizer adeus e beijar pela última vez os lábios seus. Por favor, não chore, se não quer me ver, chora também. Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém como eu, que já não vivo mais sem ter você. O amanhã tão distante, e o que é que vou fazer? Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. Chore, se não quer me ver, chora também. Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém como eu, que já não vivo mais sem ter você. O amanhã tão distante, e o que é que vou fazer? Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor, meu amor, não vá outro me entregar. Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo Banda 007. Deus não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos. DJ Leno Mix, você é o escolhido.